Rico, bairro do Savoy, em Itanhaém. CYK594, ondas médias, 1390 kHz, Rádio Anchieta AM, transmitindo da rua Luísa Rosa Bekele, 284, Jardim Sabaúna, Itanhaém, 2500 kW de potência. Rádio Anchieta AM, 1390, é daqui, é da gente.